olhar. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você grudar. Gruda, gruda, gruda. Gruda, 790 kHz. A Rádio da Família, Cultura 790. Estamos aqui com uma homenagem ao saudoso Tião Carreiro, o maior violeiro que este país já teve. Partiu sem realizar o sonho de gravar esta música que ele tanto gostava, Ingrata Maria, de Raul Torres. Eu estive sonhando contigo, minha princesa. Acordando eu não vi nada, o sonho não é certeza. Eu passei o dia todo chorando só de tristeza. Esta minha triste vida, eu confesso com franqueza. Ando vendo em toda parte teu semblante de beleza. É triste viver no mundo amando sem ser amado. Um coração que padece vive triste, amargurado. E um coração que não ama vive alegre e sossegado. Quando você passa por mim, com seu andar balanceado, eu prego os olhos no chão pra chorar mais devagar. Quisera que Deus me desse o prazer de conquistar desses seus olhinhos lindos a aventura de um olhar. E depois de um certo tempo suas mãozinhas segurar e encostada no meu peito só pra você escutar e sentir o tic-tac de um coração disparar. Cabelo amarrado, eu quisera ser a barra do seu vestido rendado. Eu quisera ser o salto do seu sapato dourado. Pra você pisar bem forte nesse coração magoado. Tristeza me acompanha, não tenho mais alegria. Eu procuro disfarçar esta minha melancolia. Eu quisera nascer cego, talvez assim não sofria. É melhor viver na treva do que ver a luz do dia. Ver o seu semblante de você, ingrata Maria. passado. Vou te falar como é que tem que ser. Só não se ama como antigamente. De agora pra frente é praticar o karatê. O karatê carrão, o karatê rolé, o karatê cartão, o karatê na mão, o talão de pé. O karatê carrão, o karatê rolé, o karatê cartão, o karatê na mão, o talão de pé. Na mão, o salão de pé. fala, condenada. Palavra por palavra, fala o que sente. Você jurava que te importava, mas não falou te amo, agora se arrepende. Tudo pra dar certo, você conseguiu fazer a escolha errada. Me deixou o orgulho falar bem mais alto, tudo seu em nada. Você cansou de dar valor, você com a sua vida pra lá, e eu vivendo a minha pra cá, nos enganando, nos perguntando onde é que tu vai estar. Você com a sua vida pra lá, e eu vivendo a minha pra cá, nos enganando, nos perguntando onde é que tu vai estar. Será que um dia a gente vai se esbarrar? Vai dar pra identificar? Tudo pra dar certo, você conseguiu fazer a escolha errada. Deixou o orgulho falar bem mais alto, tudo deu em nada. Você não soube dar valor, você com a sua vida pra lá, e eu vivendo a minha pra cá, nos enganando, nos perguntando onde é que tu vai estar. Você com a sua vida pra lá, e eu vivendo a minha pra cá, nos enganando, nos perguntando onde é que tu vai estar. Você com a sua vida pra lá, e eu vivendo a minha pra cá, nos enganando, nos perguntando onde é que tu vai estar. Você com a sua vida pra lá, e eu vivendo a minha pra cá, nos enganando, nos perguntando onde é que tu vai estar. Será que um dia a gente vai se esbarrar? E vai dar pra identificar? A Rádio da Família, Cultura 790. Tá na mesa, tá no copo de cerveja, tá na moda sertaneja, tá saudade, tá demais. Tô ficando sem saída, tô mudando minha vida, tô namorando a bebida, olha o que a saudade faz. A saudade tá pegando, eu não tô mais aguentando. É por isso que eu fico com o celular no bico, dia e noite te ligando. A saudade tá pegando, eu não tô mais aguentando. É por isso que eu fico com o celular no bico, dia e noite te ligando. Na cidade eu fico louco, para sair do sufoco, para distrair um pouco, vou pra fazenda contar boi. Um homem apaixonado, vai ficando incendiado, é chifre pra todo lado, meu Deus, pra onde ela foi? A saudade tá pegando, eu não tô mais aguentando. É por isso que eu fico com o celular no bico, dia e noite te ligando. A saudade tá pegando, eu não tô mais aguentando. É por isso que eu fico com o celular no bico, dia e noite te ligando. Com saudade da malvada, joga o carro na estrada, encontra com a moçada no rodeio do bailão.

Quando eu voltava subindo a serra lotado, dirigindo apertado, igual um cinto no ovo. A mulherada me abraçava e me fria, e o pé de bode saía para o buraco de novo. Puta que pariu, pisando feio pé, veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisando feio pé, e o pé de bode caindo ao todo mundo no saco. Puta que pariu, pisando feio pé, veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisando feio pé, e o pé de bode caindo. Puta que pariu, pisa no freio, pé. Pisa em nossa frente e o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio. A Rádio da Família. Cultura Taubaté.

negro velho me falou, eu tinha um laço de lira, quando eu era laçador. Eu fui amansar uma tropa, só de burro colador. Quem levou laço de couro, foi só laço que estourou. Meu laço era de lira, meu laço não rebentou. Arapô, arapô, arapô, arapô. Ponto de nego velho, de jungueiro andador. Arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô, arapô. É ponto de nego velho, de jungueiro andador. Fazendo onde eu morava, vezes trabalhava. O sol varando a copa verde da floresta, pingos de ouro no altar venenava. Eu espantava borboletas pequeninas, ou o barulho do pipoca arrebentava. Quando eu corria pra tomar a jardineira, erguendo bola com o fumor iluminava. Hoje no atalho do meu peito abandonado, o meu destino a pisar folhas caídas, cruza a floresta do outro lado do meu peito, pra ver o mundo carregando minha vida. Que se abriam pelo atalho com o calor do sol da tarde. Naquela idade, cor de sorte eu também era, como um botão a se abrir na flor da idade. O sol menino derramava lá no alto sobre meus braços pingos de felicidade. Até que um dia eu tentava em pedacinhos deixa a minha mocidade. E desesperado hoje eu brilho e não encontro o meu atalho na floresta da saudade. Hoje no atalho do meu peito abandonado, o meu destino a vista foi a caída. Cruza a floresta aplicativo e curta a nova programação da Cultura 790. ZYK 674, Rádio Cultura de Taubaté, transmitindo em ondas médias. Fundação Dom José Antônio do Couto, Rádio Cultura AM 790 kHz. Rádio Cultura de Taubaté, a rádio da família.